vai, Fidel. Vou dar uma festa lá em casa. É festa da árvore. Só vai quem trepa. Até cubanos, baby. Vou dar uma festa lá em casa. Hoje vai virar floresta. É festa da árvore. Só vai quem trepa. É festa da árvore. Só vai quem trepa. É festa da árvore. Só vai quem trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. A festa tá boa e vai ficar legal. A mulherada tá só derrubando o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, sola Fidel. Até cubanos, baby. Festa da árvore, só entra quem trepa. Portal do Arrocha. Vou dar uma festa lá em casa e vai virar floresta. É festa da árvore, só vai quem trepa. É festa da árvore, só vai quem trepa. É festa da árvore, só vai quem trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. Oi, trepa, trepa, trepa. Oi, trepa, trepa, Fidel, assim, ó. A festa tá boa e vai ficar legal. A mulherada tá derrubando o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, joga pra cima, Fidel. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, vai derrubar o pau. Derruba, derruba, solo, solo, Fidel. Até com bonos, baby. Só não vale falar de trás pra frente. Vai dar confusão.